fazer todo esse ódio se tornar amor. É só abrir o seu coração e tirar toda a mágoa e rancor. Alguém precisa da sua ajuda, alguém precisa ouvir. Não adianta só passar ao seu lado e dizer que tudo vai mudar. Se não quiser se envolver no problema, só palavras não vão ajudar. É só pegar a tristeza e a dor e colocar com fé nos pés do Senhor. É Ele quem te cura as feridas, te levanta do chão. Jesus Cristo, deixa de ser fariseu. Na frente dos outros quer ser um benfeitor. Deixa de ser fariseu. Ele precisa de ajuda, ele precisa de Deus. Deixa de ser fariseu. Na frente dos outros quer ser um benfeitor. Seu fariseu, ele precisa de ajuda, ele precisa de Deus. Eu tenho um segredo pra fazer um derrotado ser um vencedor. Eu tenho a receita pra fazer todo este ódio se tornar amor. É só abrir o seu coração e tirar toda mágoa e rancor. Alguém precisa da sua ajuda, alguém precisa ouvir. Sim, não adianta só passar ao seu lado e dizer que tudo vai mudar. E se não quiser se envolver no problema, só palavras não vão ajudar. É só pegar a tristeza e a dor e colocar com fé nos pés do Senhor. É Ele quem te cura as feridas e te levanta do chão. Jesus Cristo, deixa de ser fariseu. Na frente dos outros quer ser um benfeitor. Olha aqui seu fariseu. Ele precisa de ajuda, ele precisa de Deus. Então deixa de ser fariseu. Na frente dos outros quer ser um benfeitor. Olha aqui seu fariseu, ele precisa de ajuda, ele precisa.